Tiaguinho, você fala pra ele? Ah, Rodrigo, eu acho que não, cara, mas... Não vai acreditar, cara, a gente é parceiro dele. É, vamos lá, né? Pezinho, ó. Fala aí, fala aí, fala aí. Quero te contar que encontrei sua garota numa atitude que eu nem consigo descrever. Ela estava acompanhada com um cara que eu nunca vi. E o Tiago pode contar pra você. Assim é complicado, mas como somos amigos, minha obrigação é te contar o que você vai fazer, o que vai acontecer. Eu não quero nem sonhar. Se liga aí, Dedé, é isso aí, meu. Se foi ontem, tenho ideia. Sei que ela estava com a família reunida numa festa ou um jantar. Eu confio nela, não acredito que por uma aventura nessa altura ela iria me trocar. Eu sei que vocês são meus amigos que só querem o meu bem, por isso que eu vou me escutar. Sei que não são de inventar, não querem me ver chorar, nem ninguém me enganar. Tudo bem, negrão, eu vi sua garota com outro rapaz. De mãos dadas, negrão, a cena que eu vi pra mim já é demais. Ele era alto, ele era assim, moletom vermelho, eu acho que sim. Cabeça rasgada, ele tinha assim. É o mesmo cara que ela apresentou pra mim. Cê tá indo de quê? Não é mentira, não. Eu falei pra você, não conta pra ele, não. Eu tô rindo porque eu conheço esse cara aí. É o mais velho dela que ela gosta de sair. O meu ia saber que ele era irmão. Eu não quis nem saber, desculpa aí então. Tudo bem, vocês são meus amigos, isso eu já sei. E confio muito na garota que eu me apaixonei. Tudo bem, negão, eu vi sua garota com outro rapaz. De mãos dadas, negrão, a cena que eu vi pra mim já é demais. Ele era alto, ele era assim, moletom vermelho, eu acho que sim. Cabeça rasgada, ele tinha assim. É o mesmo cara que ela apresentou pra mim. Cê tá indo de quê? Não é mentira, não. Eu falei pra você, não conta pra ele, não. Eu tô rindo porque eu conheço esse cara aí. É com o mais velho dela que ela gosta de sair. Como eu ia saber se ele era aí, não? Eu não quis nem saber, desculpa aí, então. Desenha. Tudo bem, vocês são meus amigos, isso eu já sei. E confio muito na garota que eu me apaixonei. Cê tá indo de quê? Não é mentira, não. Eu falei pra você, não conta pra ele, não. Eu tô rindo porque eu conheço esse menos cara aí. E confio muito na garota que eu me apaixonei. Meus amigos, obrigado pelo papo, valeu demais. A gente é isso aí, negão. Né? Vou falar mesmo, se eu ver. Mas graças a Deus não era. Então que Deus continue abençoando sua relação, meu pai. Sim, sim, sim. Valeu. Sim.